saudade bateu no coração. Naveguei na corrente da recordação, numa louca vontade de recomeçar, remendar nossa coxa de algodão e aquecer nosso amor pra me curar. Perdoa.